007. Metade.

quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leva a sério, me leva a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leva a sério, me leva a sério, ou vai embora e não volte mais. Eu planejei tudo com calma, eu fiz tudo direito, te despistei, criei um alibi perfeito, saí do trabalho e fui pra sua rua. Uma aliança, um buquê, uma proposta sob a lua. Ah, oh, oh, oh, oh. E ao chegar, eu te vi se entregar a um outro alguém. Eu chorei ao pensar que eu iria te entregar minha vida e agora não há um porquê. Banda 007. DJ Fabiano, de Tailândia. Eu planejei tudo com calma, eu fiz tudo direito, te despistei, criei um alibi perfeito, saí do trabalho e fui pra sua rua, com uma aliança, um buquê, uma proposta sob a lua. Fabiano, é saudade. Como no fim.

Gostoso dançando com você, do jeito que eu fazia na hora do amor. Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Escolhe de uma vez, não tente mais. Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Brigou comigo e disse em poucas cobertor. Minha cama está tão fria sem você. Ei, meu corpo já não sabe o que é prazer. Fabiano, levando a galera à loucura. Banda Sexy Batidão, sucesso. Como um suspiro, eu espero encontrar. Apesar da tentação, nunca me faz confundir. Prometido com nosso amor, não tenha medo de perder. Nada irá nos separar. Eu estarei toda a vida contigo. Amor que queima, amor que marca, amor que sente. Este amor que não se engana, que desafia o destino. De Tailândia. Cansei de te procurar, te bater no seu apartamento, tentando reconciliar o nosso relacionamento. Mandei mensagens, te liguei pra reviver a nossa história. Você não quis se preocupar. Sofrer.